tirar o vaso na TV, eu ouvi o que ela dizia. Quando não houver mais amanhã, será um belo dia. Estranha coisa pra se dizer antes de dizer os números da loteria. Mas é assim que eles fazem, e fazem muito bem. E nós não fazemos nada, nada, nada. Faz o que quer com ela. Acontece que eu não tenho escolha, por isso mesmo.